ideia é positiva junto ao microfone. A minha mira eu hei de acertar. Recado não vou mandar, vou agir, revolucionar. Sua cabeça converter, no fato proceder, no mundo conviver. A luta vou vencer, não vou retroceder. Jamais vou me render, ninguém vai me deter. Escravizados no passado foi assim. Um futuro melhor, desemprego menor, eu quero sim. Pra você e pra mim sim, bem longe do que é ruim. Eu vou que vou assim. Soldado determinado, do vocal articulado, do beat peso pesado, dentro de um campo minado. Sou só mais um, com a paciência, usando a inteligência, a rima com sequência. É, nem senhor, nem escravo, sou terror contra o estado, sem manchas. No passado, estilo padronizado como team. Sossegado, verso improvisado. Sou assim, vou assim, vou assim, sou assim. Dentro das regras eu faço meu esquema. Espero que a mensagem você compreenda. Assim entre cena, pois esse é o meu leme, o dilema. Sem limites no tema. Da Zona Leste de São Paulo. Grupo DNL. Da Zona Leste de São Paulo. Ao meu estilo eu sei bem, essa é minha responsa. Procuro dar meus pulos, saltar mais que uma onça. Jogar o meu basquete que ali na leste impera. Coab 2 em cena, LL Itaquera. Sou fera, coincidência mera, como capítulo de novela. Nas grades à espera, vive em uma cela. Não fique vacilando, meu amigo, eu te digo. Trombou com o inimigo, tá ligado que é aquilo. Na rima eu me viro, eu crio, não copio. O estudo eu sugiro, invente o seu estilo. Assunto inverso sem, as cópias são mais de 100. O hip hop não é refém, nem da mídia, nem de ninguém. O emprego aqui não tem, do céu é que não vem. Na noia vai e vem, como pode estar tudo bem? Meu povo desesperado, desempregado, foi roubado. Até o novo milênio nas favelas foi jogado. A culpa é do estado, incêndio é o resultado. Se pá, tô revoltado, meu Deus, é complicado. Do crime eu tô cercado, não quero ser julgado. Por você condenado, até marginalizado. Não vou ficar calado, sou preto, respeitado. Decente, articulado, nas ruas fui formado. Bolando meu esquema, eu vou roubando a cena. Quebrando o sistema, pois esse é o meu lema. Se liga aí, maluco, DMN, lembra? Sem limites no tema. Fui formado nas ruas, sou pró em letra venenosa. Ideologia de periferia tenebrosa. Pilantra me ouve, fala mal se der as costas. De frente é pagar pau, falta só chupar minhas bolas. Critico o nosso som, fanfarrão, diz que é bosta. Nem sabe o que diz, mas aí tem quem gosta. Domino essa arte, quem ouve sente nunca esquece. É nós da quebrada, rimadores do lado leste. Não tente impedir a expressão do sentimento. Agindo como estado opressor a todo tempo. Pra rima eu tenho dom e meu verso é irado. Minha mente é universo, verso infinito estrelado, com som abalo sísmico, de estilo e ritmo explosivo. Aterrorizo os MC de brinquedinho, canta paz, luto contra a guerra. Ó de miséria que massacra o povo da favela. O outro lado da moeda não se revela nessa merda de novela. Debaixo da terra, mofando no fundo de uma cela. Vida dura e injusta, realidade pura minha e sua violência de rua. Mas o que dessa sepultura, nossa cultura exclusa. Na luta contra a ditadura, da censura. Covarde suja leva a loucura, da quebrada e DMN invade a cena contra o seu sistema. Sem limite é meu tema, aprenda. Grupo DNL, pode ver, é isso aí.